saber o seu nome. Um sorriso, um olhar. Quer saber, eu e você somos cúmplices, mas inocentes, yeah. A não ser quando você se preocupa e eu não sei porquê. Me fale só de amor, não me deixe nessa angústia. Você, estando juntos, somos dependentes. Sem saber o seu nome, um sorriso, um olhar. Te conheci sem saber o seu nome, um sorriso, um olhar. Sem saber o seu nome, um sorriso.